Cinema 28, na prova de Duna, descendo para o 50. Duna no 50, Cinema 62. Quero mostrar, passando 220, na minha informação, chame Recife em 12685, alterno 12545, ou então Aracaju, 203, bom voo. 2085-2545, obrigado. Já estabilizado, pessoal, pistão no zero. 3891 livre, LS, chame torre em 11895. 1895 da 3891. Controle Salvador, confirma o traço no 6258, posição 9 horas. Passe voice, Portugal 020, with you. Portugal 020, radio contact, climb at 11350, book a departure. Passe commander 350, book a departure, Portugal. Tirou tudo. M258, tráfego 9 para 10 horas, um pouco mais lento, visando 180 para 80, rumo ao Nordeste. Vai ser o número 2, 6258, número 1, para pouso. Gente, é o 6258. Só com tráfego, 6258. Copiou 6258, confirmou o tipo? É um ATR, mas estava no visual? Tá no visual, no CQS e no visual, 6258. Ah, ok. Curiosidade, meu, obrigado pela informação. Tranquilo, no solo 06, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa Juliette, portão número 2. Alfa Juliette, portão 2, 3891, mantendo a frequência. Brasil, 6258. Desça agora para 2 mil pés, reajuste com 0 no 3. A voz de transformação é direto Duna, está livre LS. 2 mil no 0 no 3, livre LS, reajuste no Paraíso 2224, reduza para 2209, número 2 na aproximação. Vai ser que Airbus 320, agora 2 horas, 8 milhas, livrando 8000 para 2000 pés, rumo nordeste. Reduzindo 220, tem o tráfego no Tiquese e no visual. Passar 2224, deixa agora para meia dúzia de mil pés. O ajuste 0 no 3. Desce para meia dúzia de mil, ajustado no 0 no 3, passaria 224. Menor. Passarei 2224, desce agora para 3000 pés, ajuste 10 no 3, reporte no localizador. Desce para 3000 pés, reportaria estabilizar o localizador, passarei 2224. Seria voo externo, 6258? Autorizado, 6258, livre LS, reporte no localizador. Passará no localizador, 6258. 0020, Tonal Receive Center. Frequency 126 small 85 or 125 small 45. 12685 or 12545 and portal 020. Boa noite, obrigado. sincronizado, Lombisol, Charlie 6258. 258, livre, ele é Chime Torre 11895. 295, 6258. Série do 2224, deixa para 2 no pé, seja o 013. Livre LS, reporte no lock. Para 2000, reportaria no lock, 2224. 258, livre pouso na 10, vento no 40 graus com 4 nós, altímetro no 0 no 3. Repouso, Oxa, né, 6258. Te aguarde cópia. Utilizando o lock, passaria 2224. 2224, liga LS, chama torre 11895. 2895. Oi, Salvador, boa noite, parceria 2224. Boa noite, parceria 2224, reporte externo. Reportaria externo. Juliette, passou o número 5. Alfa Juliette, para o 5, Rocha, né, minha 2. O 2224, aguarde pista livre. Guardando pista livre, 2224. Zona 0, ciente do vento altíssimo. 5, chame torre 1895. Bravo. 265, chame torre 1895. Do Montevidéu, nível 400, via Upper Whisk 50, até Vitória, Upper Lima 327, conforme plano de voo. Saída da Euleda Bidev, decola da 10, curva direita, controle 19.35, aciona 5576, coteja. Autorizado Montevidéu, nível 400, via Upper Whisk 50, Vitória, Upper Lima 327, da Euleda Bidev, curva direita. 935-5576, gol 9265. Regimento correto, chama para pushback sonamento. Chama. 6258, seu portão agora é o 3. Claro, 3, sim, V2224, solo 19, livre à direita, táxi via Alfa, Kilo Pátio 3. Livre à direita, Alfa, Kilo Pátio 3, 2224, boa. Táxi nessa frequência, 2224. Na sua frequência, 2224. falou que é a Azul Alfa do local? Prossiga. Alto Golo Fox solicitando permissão de giro de motores em marcha lenta por 10 minutos no bate 13, já em acordo com a Infraero. É parte do término. Sim, a gente está iniciando. 9265 para puxo, aqui atrás. Autorizado, chama para o táxi. Chamada para o táxi, gol 9265. 9265 para o táxi, linha 12 a bordo, 6 horas e 40, Alteza Porto Alegre. Tinha 612 a bordo? 612 a bordo, 6 horas e 40, alterna Porto Alegre. Gente, altímetro 1013, táxi via Índia Alfa, reporte pronto, ponto de espera. 1013, Índia Alfa, reportaram pronto, gol 9265. Gol 9265, ponto de espera 1-0. Gol 9265, a linha decola da 1-0, vento 1-3-0 graus com 4 nós. Safe decolagem 1-0, gol 9265.

American 230. Go ahead. American 230 would like to clear clearance and request from Miami International. standby, grade C clearance.